Eis que o dia vem ardendo como o forno, os soberbos se tornam palha ao vento. Mas para nós que tememos o teu nome, nasce o sol da justiça, traz salvação. Levanta-te, ó sol da justiça, com asas de amor, traz cura e paz. Nós sairemos como bezerros dos ímpios, pela graça que traz. Lembrai-vos da lei que a ti nos conduz, teus estatutos, Senhor, são nossa luz. Eis que enviastes o profeta nos guiar, convertendo corações para juntos amar. Levanta-te, ó sol da justiça, com asas de amor, traz cura e paz. Nós sairemos como bezerros pais e filhos em vida, teu amor nos une, vamos te louvar. Levanta-te, ó sol da justiça, com asas de amor, traz cura e paz. Nós sairemos como bezerros dos ímpios, pela graça que traz. Levanta-te, ó sol da justiça, com asas de amor, traz cura e paz. Nós sairemos como bezerros pela graça que traz. Português e worship, Acosta e Vitor, piano, Sibendus bebendo.